Soul Radio. People feel the world, but now confident, like a child at birth, a man with no defense. What's my phone? I won't give it to you, no matter what you say, no matter what you do. Now we're fighting in our hearts, fighting in the streets. Won't somebody help me? Nothing in some strange quarters. The war was stupid and feeble.

pure energy. Pure energy. Pure energy. You think you've changed your mind? You've never Cans, é. Pra quem não sabe, é o Concan. Olha que maneiro. E a voz dele, tá? Ele é um produtor de mão cheia. Depois desse projeto com Ken, ele fez o Hora Control e depois o Thunder Puss, né? É um canadense talentoso. Bom, olha que bacana. Liberty é o nome desse som aí. Também tivemos The Human League, Don't You Want Me, DJ Marcand Mix. Ainda Sonia com Listen to Your Heart, Right Said Fred, I'm Too Sexy. Information Society com What's On Your Mind. E começamos o segundo bloco com Scrot, Telfo's Rhythmus. Obrigado pela companhia. Um grande abraço e fui. O passado de presente pra você. Flash House. Sete e nove. E você, que não vem pra cá, onde a qualidade te espera com um sorriso. Será bom poder te encontrar e ver nosso carinho estampado em seu olhar. Nova Ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$380, você ganha lentes visão simples com filtro azul até 2 graus. Nova Ótica, Castel Center, Clínica Senor e Calçadão de Resende. Sem Informática. Conserto de computadores e notebooks. Formatações. Instalações de sistemas. Backup de dados. Construção de websites. Atendimento em domicílio. Sim Informática. Telefone 98-148-1193. 98-148-1193. Mantenha a segurança dos seus dados e a saúde do seu sistema. Sim Informática. Telefone 98-148-1193. Boa noite. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site, pelo celular, pelo computador, pela Smart TV, enfim. Seja bem-vindo. E você pode nos acompanhar pelas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Lembrando que você pode conferir os podcasts dos programas de fim de semana da Rio Sul Rádio, através dos principais agregadores. E também pelo podcast.riosulradio.com. Carry the weight much better than I do. Day after day, waiting for good news. All of our needs, our hopes and our dreams, still waiting on an open door. I see a spark, a light in the dark. We'll be stronger than before. We gotta love like we've never been hurt. We gotta rise like we've never been burned. And after all of the lessons we've learned, we're gonna make this a beautiful world. A beautiful. Never too late, there's always a sunrise. All of our needs, our hopes and our dreams are waiting on an open door. I see a spark of light in the dark. We'll be wiser than before. We got low like we've never been hurt. We're gonna make this a beautiful world. A beautiful world. feels like we've never been burned. And after all of the lessons we've learned, we're gonna make this, gonna make this a beautiful. Oh, mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous. Even though it's only church where we were going. Now, Sunday mornings I just sleep in. It's like I buried my faith with you. I'm screaming at a God I don't know if I believe in. Cause I don't know what else I can do. Of my heart and left the rest in pieces. Digging through your old birthday letters, a crumpled 20 still in the box. I don't think that I could ever find a way to spend it, even if it's the last 20 that I've got. It left the rest in peace. Chegou ao futuro. Rio Sul Rádio. Level 42. Aš žinau, kur tu visada čia. tanta inveja eu te amo. Serviço. No ar, uma dose de saúde. Informações importantes para a sua saúde sobre a prevenção do câncer. Nesta edição, vamos saber um pouco mais sobre a leucemia, que é um câncer que ocorre no sangue. Quem vai nos explicar é a doutora Bianca Faustini Baglioli. Doutora Bianca, o que é leucemia? Para entender o que é a leucemia, primeiro é importante falar da fábrica do sangue, tá? O nosso sangue no corpo, ele é produzido dentro dos nossos ossos, naquela parte do osso que a gente conhece como tutano. Ali são produzidas todas as células do sangue, que são a célula vermelha, que é aquela que a gente fala quando tá muito branquinha, muito cansada, que tá com anemia, a célula branca, que é o glóbulo branco, que é a célula responsável por defender nosso corpo das infecções, e as plaquetas, que são pedacinhos de células que são responsáveis pela coagulação do sangue, que não deixam a gente sangrar em caso de traumatismo, em caso de algum acidente. As leucemias, o que que elas são exatamente? A leucemia é uma doença que acomete as células brancas do sangue, ou seja, os glóbulos brancos, que são responsáveis pelo tratamento das nossas infecções. Quando você tem uma leucemia, o que acontece é que na fábrica do sangue, você vai ter células brancas muito jovens, que a gente chama de blastos, que são células que não sabem qual é a sua função exatamente. Elas perdem a função de nos defender e, pior ainda, elas começam a proliferar de uma maneira desordenada e tomar o espaço de toda a célula boa que a gente tem na medula. Como observar os sintomas? Então, um paciente, uma criança que vem ao seu consultório ou que vai num posto de saúde com uma queixa de febre prolongada, de aparecimento de pintinha vermelha pelo corpo, narizinho que sangra fácil, anemia ou aumento de gânglios pelo corpo, as chamadas ínguas, esse paciente, ele merece um exame físico minucioso para você poder identificar nesse exame físico se tem aumento do baço, aumento do fígado, se tem algum sinal de sangramento nessa pele e, posteriormente, até solicitar um hemograma e, caso esse hemograma mostre alguma alteração mais importante, ou seja, se esse hemograma tem duas séries alteradas, já está indicado você fazer um mielograma para avaliar como que está essa fábrica do sangue. Qual é o tratamento da leucemia? O tratamento da leucemia, ela é feito num primeiro momento. O que a gente faz é preparar essa criança para o tratamento que vem a seguir. Como a célula da leucemia é uma célula que se divide muito rápido, a gente precisa que essa criança que a gente recebe tenha uma função renal adequada. Então, o primeiro passo que a gente faz é hidratar muito a criança, é alcalinizar a urina, para ela poder botar para fora toda a célula que morre e que lança na circulação coisas que não deveriam estar circulando. Num segundo momento, quando você já tem o diagnóstico estabelecido, o que a gente faz é iniciar o tratamento com quimioterapia. E o que é a quimioterapia? A quimioterapia é uma medicação que ela age matando toda célula que se divide muito rápido. Então, ela, naquela célula que tem uma divisão muito rápido, ela vai agir matando. E o tratamento da leucemia, o primeiro tratamento, o tratamento de escolha, é sempre a quimioterapia. Por que a doação de medula óssea é tão importante? O transplante de medula óssea tem também a sua importância e é importante que as pessoas continuem fazendo a doação de medula óssea, já que no Brasil a gente tem uma população que foi muito misturada, a gente tem branco, a gente tem negro, a gente tem índio, a gente tem descendente de italiano, de alemão, de japonês, e tudo isso fez uma miscelânea muito grande e tudo isso acaba dificultando também a gente poder encontrar o doador certo para as pessoas muitas vezes. Então, é importante sim a gente manter a doação de medula óssea, mas ela não é o primeiro tratamento, o tratamento de escolha de primeira linha da maioria das leucemias. Na maioria das crianças, o que se faz é a quimioterapia e essa criança entrando em remissão, provavelmente ela vai estar curada. Nesta edição, você conheceu um pouco mais sobre leucemia com a doutora Bianca Faustini Baglioli, do Hospital de Amor. Não saia daí, daqui a pouco tem mais informações importantes para sua saúde. Você ouviu Uma Dose de Saúde. Informações importantes para a sua saúde sobre a prevenção do câncer. Você está na audiência da Rio Sul Rádio. Boa noite. Yeah. Rádio. Destiny. should help with dancing at the Taco Bell. When someone heard a rebel yell, I think it was an infidel. Adam, Matt, and Robert Plant were banter of a sycophant. Enlisted by Ulysses Grant to record at the record plant. Islamabad is on the not Havana at the riot squad. And if you want to be a mod, you'll have to meet me at the quad. You got the best of my logo. I'll take the rest of your show. The 70s was such a win, singing the Led Zeppelin. Lizzie looking mighty thin, the Thompson had another twin. My daughter won the lottery, the numbers never thought of me. Ramones had a lobotomy, so spin me like a pottery. Mona Lisa, Judah Priest, a sweet beast, a mother load was named Teresa. Bubblegum, a kumbazooka, dirty dandy, Nanda Luca. Smoke banana in your hookah, now I know the bread is Ruka. Ernie Mac and Caddy Shock were dusty as the brick of Brecken. If you ask me for the time, I'll tell you that the future's back. You got the best of my love. Silence of a certain land. MC5 kicked off the jam, a poncho full of contraband. Mary Queen was on the scene, the Every Kitty magazine, the Motorhead and Mr. Clean. My sister needed Babylon. Vicious and the KBD, the planet that we must forbid. Call it all.